A Rádio JBFM apresenta... Certo dia, na Escola Padre João Botelho, numa tarde ensolarada de frio, em uma conversa entre os alunos, surgiu um assunto que haveria pão com molho no recreio. Então, os alunos começaram a bagunça. O que temos para hoje no recreio? Pão com molho, suco e repetição. Ah, repetição? Só que não, meu. Vai ter canjicão. Só se for pão seco com molho, nada de salsicha, nunca tem. Nossa, ó, quem não quer não come. Sai que sobra mais, se reclamar, Giovana come mais. É mentira, é mentira, é mentira isso, mentira dele. Então, uma jovem tia de mais ou menos 70 anos chegou e falou: ó, os meninos, vocês vêm, vocês vão me deixar doida. Ó, tia, eu não quero mais não, viu? Não quero não. Não quer o quê? Vocês comem tudo que tem e ainda quer mais? Então, todos saíram do pátio, falando: por isso que o meu super-herói favorito é o supermercado. Nada a ver, prefiro omelete de chocolate. Como que faz isso? Com ovo de Páscoa. Ah, então pode ser. Bate o sinal do recreio. Todos os alunos desceram correndo e se depararam com um mingau de sal. E assim termina a nossa história na rádio JBFM, o lanche inesperado. Com Bernardo, Pedro, Giovana, Bruna, Juan, Nandão, Kelly e Miriam, a coordenadora.